fazendo amor. Tô fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me mas É você que eu amo.